E aí, Fumaça, e aí, rapaz? Sempre. Como tá as correrias? Como diz na Bíblia, matando um leão por dia, parça. Então, mano, tive um sonho que tinha uns long rides, uns carros, tá ligado? Ô, louco, também tive um sonho louco, hein? Se liga, nós estava tirando uma onda com várias minas e vários parceiros. Engraçado, o meu tava de opalão, hein? E eu de Maverick e bala, vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo, vai vendo. Lavei o rosto para sair no rasante. Trombei os mandos logo ali adiante. Falei pros maloqueiros, malocaram o flagrante. O rolê vai ser louco, peão de mavetão. Uma porriada quando olha de esquadrilha de vilão. Os cana quando vê tem impressão de ladrão. Mas não é nada disso, meu pancado cidadão. Protegido contra os olhos, quem me cercam. Deus tá com nós, quantos Judas que invejam. Se bate de frente com para-choque que brilha. Aqui é o batidão e nossa voz na trilha. Um palhaço grafitado no capô do carro. Voando empinado com ele rebaixado. Uma mina linda, bela do meu lado. Aí eu testo a suspensão com ele parado. Passa marcha, frio de mão sai fora. Passa marcha, frio de mão sai fora. Passa marcha, frio de mão sai fora. Na trilha sonora é só louco que decola. Passa marcha, frio de mão sai fora. Passa marcha, frio de mão sai fora. Passa marcha, frio de mão sai fora. Na trilha sonora é só louco que decola. Delinquente, mais um vilão roubando a cena. Delinquente, mais um problema pro sistema. Delinquente, gosto de loiras e morenas. Delinquente, vários gadinhos no esquema. Melhor que G3 de Playboy, meu opalão. O dele não abaixa, empina, anda socadão. Não ouve a voz própria no batidão do som. Um black brasileiro delinquente tem o dom. As mina metidinha nem me dava atenção. Agora tá doidinha vendo o nego de opalão. Com dinheiro na mão pode se obter tudo. Atrai a atenção de Zé Povinho em Guarudo. De opalão, meu parceiro de mavecão. Curtindo rap gang, está puma na contenção. Vilão de Campinas, colando de Landauzão. Equipado, turbinado, curtindo som de drão. Som de drão. E aí, família? Som de drão. Som de drão. Som de drão. Som de drão. Som de drão. Som de drão. Passa marcha, frio de mão sai fora. Passa marcha. Não raspou.